E aí, pega, cadê o novo som do Del lá? Manda pra nós curtir lá, irmão. Ô, irmão, calma aí, aguenta aí. Eu tô procurando aqui, eu vou mandar pra você. Pode crer? Aí, escuta aí, hein. Firmou, então. Eu sou descendente da guerra, maloqueiro. Vagabundo nato, na selva sou guerreiro. Neguinho de favela, perifa, carne e osso. Fica pros comédia aparecendo no chumbo grosso. Os gamé quando me vê, fica louco pra catar. Mas eu corro pelo certo, não pago pra vacilar. Truta, tem que ser alvo, mas não pode tá na mira. Nem se cuidar, na corrida não vira. Confiar em quem, Joe, nesse mundão. Cada um, cada um, cada qual com a sua missão. Vizinho fica puto quando tá rolando rap. Na quebra sossegado, curtindo com os moleques. Sem pó, nem pedra, nossa lombra aqui é outra. Não agrado o sistema, não quero que minha mãe sofra. Quero que meu filho tenha orgulho de mim. Meu jeito é assim, maloqueiro até o fim. Com cortesano e taças, perversa cresce o zói. Estilo Robin Hood com os mano tirando os boy. Dói pra eles ver os maloca numa boa. Longe da prisão e dando orgulho pras coroa. No rolê, desfilando na quebrada, bom malandro quer viver. Um caso com a morena, com a branquinha bem cheirosa, que suja na poeira e ainda é orgulhosa. Prosa, meus versos, rima de maloqueiro. A PG é o meu berço, a quebra dos guerreiros. O nosso futuro é a gente que faz. Muito mais, é só correr atrás. Aqui outro guerreiro que não viu Papai Noel, que nas ruas da perifa foi chamado Emidel. O réu excluído pelo sistema falido. Pelo jeito que me visto, por odiar político. Com meus amigos, custo estilo maloqueiro. Deus em primeiro, família, emprego, saúde, dinheiro. No rap o tempo inteiro, do jeito brasileiro. No sapato, no respeito, pra se manter de pé, longe dos pilantra. Reunidos com a banca, mané, vê se se manca. O bar lotado, só mano firmeza. Tem que ser considerado pra sentar nessa mesa. O sol se põe, escurece o VG2. Aqui Deus é por nós, o resto é pra depois. Só